and who will fall. Our advice? Just keep watching. After 19 different pitchers were used in Monday's 18-inning marathon, the Blue Jays and Dodgers came into Game 4 needing just keep watching. After 19 different pitchers were used in Monday's 18-inning marathon, the Blue Jays and Dodgers came into Game 4 needing length from their starters, and both teams turned to highly decorated pitchers for the first World Series starts of their careers. Former Cy Young Award winner Shane Bieber matched up with soon-to-be four-time MVP Shohei Ohtani, who is coming off yet another historic performance after reaching base nine times in Game 3. The Dodgers got on the board first for the fourth consecutive game when Kike Hernandez delivered a sacrifice fly in the second inning, but the lead wouldn't last long. Vladimir Guerrero Jr. put the frame, and he turned on a hanging sweeper from Ohtani, launching it. Muito boa noite, vamos mais uma vez a Los Angeles, vamos pela última vez ao Dodger Stadium, Blue Jays, Dodgers, jogo 5 da World Series ao vivo aqui na tela, da ESPN aqui na tela, do Disney Plus, série empatada, duas vitórias para cada lado, jogo 6 já está garantido, já está marcado para sexta-feira à noite, hoje vamos descobrir para que lado vai o primeiro match point do título desta temporada. Springer está fora mais uma vez, então os Blue Jays contarão mais uma vez com o Vladimir Guerrero, que bateu o home run ontem, contra o Yes Savage, que foi o titular no jogo 1, jogo que foi vencido por Toronto. Do outro lado, o Mookie Betts é um dos destaques do ataque dos Dodgers, que mudou um pouco a ordem. O Mookie Betts vai rebater em terceiro hoje. Blake Snell foi o titular na primeira partida da série e acabou que não foi tão bem assim, ficou com a derrota, a única derrota que foi para conta dele até agora na pós-temporada do Los Angeles Dodgers. Eu sou Renando Couto, estarei com o Biratan Leal, com a Maria Elisa Tanaka, com vocês, Fox Sports, na hashtag MNB, na ESPN, já já é o primeiro arremesso. Hoje alguém fica a uma vitória do título. O Biratan, boa noite. Bom, boa noite Renan, boa noite Matanaka, boa noite fãs de esportes. A gente falou já algumas vezes ao longo das transmissões dessa World Series que a equipe de arbitragem só tinha árbitro ruim de marcar bolas strikes, tirando um, o Alan Porter, que é o terceiro como melhor marcador de bolas strikes, e a gente viu ao longo da série como marcaram muito mal bolas strikes, né? A arbitragem não tem sido boa. O Alan Porter estava desde o começo sendo designado para ser o árbitro de home plate hoje. Por que hoje? Por que no jogo 5? O time seria campeão de qualquer maneira. Então esse é o jogo número 5, é um jogo que tem o melhor árbitro, mas porque é o jogo mais importante, é o jogo que historicamente mais influencia a decisão de um título numa série melhor de 7 em qualquer modalidade dos esportes americanos, seja aqui no gelo, beisebol ou basquete. Então esse jogo aqui é grande demais. É um jogo grande para jogos grandes. O Guerreirinho disse que nasceu pronto, não é mesmo? Ele falou isso contra os Mariners, Matanaka. Vamos ver o Guerreirinho de novo em ação hoje, ele que teve corrida anotada ontem, também conseguiu um home run no começo da partida para dar vantagem para os Blue Jays. Boa noite, Matanaka, tudo bem? Boa noite, Renan, boa noite, Piratã, boa noite para todo mundo que está em casa também, que vai acompanhar esse jogo 5 com a gente. É, a responsabilidade do Guerreirinho continua grande, ainda mais que a gente está com o George Springer fora, né, por enquanto do line-up, está com uma lesãozinha assim, então ele que vai ter que comandar e direcionar esse ataque do Blue Jays, que é muito completo, que está fazendo bastante coisa, está dando trabalho para o Dodgers, e do Dodgers eles precisam acordar no taco, né? Eles estão com um average ali de 21% como um time, então não estão rebatendo muito, eles têm uma desvantagem de corridas que o Toronto Blue Jays anotou 23 corridas, eles só anotaram 17 nessa série, né? Então estão ali literalmente correndo atrás e esse jogo 5 vai ser muito importante. Comparação dos dois arremessadores na tela, o Yesavage e o Blake Snell foram titulares no primeiro jogo. O Yesavage deixou muita gente chegar em base, só que não cedeu muitas corridas e aí ficou numa posição boa ali pra ajudar o Toronto Blue Jays a sair com a vitória. É, não foi um jogo bom dele, o splitter principalmente, que é o grande arremesso, que é o que faz o Toronto Blue Jays colocar ele como o primeiro da rotação nessa World Series, não funcionou tão bem, e por isso os Dodgers acabaram causando algum dano, mas de uma maneira ou de outra ele conseguiu contornar os problemas. Os Blue Jays saíram vivos das quatro entradas do Yesavage, e quem acabou tendo problemas foi o Snell. O Snell também estava com uma bola rápida ruim, com dificuldade de localizar, e daí virou uma avalanche pra cima dele. 5 corridas cedidas em 5 entradas. Pior jogo dele em playoffs na carreira. Vamos ver se tem reação dos dois titulares, até porque os bullpens estão baleados, não é mesmo, Matanaka? Depois do jogo de 18 entradas, por tudo que a gente viu na série, o bullpen dos Dodgers, especialmente, não tá segurando. O rojão dos Blue Jays tá um pouquinho melhor. É, o do Blue Jays tá um pouquinho melhor e tá um pouquinho mais descansado também, porque ontem poucos foram utilizados ali no jogo que o Blue Jays saiu com a vitória. E é interessante esse confronto porque o Yesavage, ele é muito novo. Ele vai estar jogando ali no jogo 5, já estreou nessa World Series, mas está jogando agora fora de casa. Ele fez um jogo só em um estádio de Major League Baseball. O outro jogo que ele fez fora de casa foi no estádio do Tampa Bay, que está jogando no de Minors League ali do New York Yankees. E o Snell, ele deu uma entrevista, ele falou: olha, os confrontos a gente teve ali no jogo 1, então tá com as coisas meio frescas assim na cabeça, mas também vai pro lado dos rebatedores, que já viram ele poucos dias atrás e ele não foi muito bem. Vamos ver como é que vai ser. E até falando na entrevista, para alguns caras vai arremessar igual, para outros ele percebe que pode arremessar diferente. E do outro lado, Toronto, os Dodgers estão achando que Toronto descobriu alguma coisinha do Snell. Vamos ver se é verdade isso, se o Snell conseguiu ajustar para ter um desempenho melhor hoje. Calor, temperatura na casa dos 32 graus. Depois do friozinho no jogo de segunda noite, 32 graus, bem diferente do que eles vão pegar na sexta-feira em Toronto, quando a mínima vai ser de 6 graus, a máxima de 9. Mas o estádio fechado em Toronto. Não, e depois daquele jogo de 18 entradas, hoje é o terceiro dia, né, de jogos seguidos, é final de temporada, então realmente vai ser um confronto interessante, que tá valendo ali a vantagem e para ver quem que vai ficar contra a parede ali em Toronto. Números do Snell aparecendo na tela. E aqui os arremessos que ele usa: o arsenal do Blake Snell, bola rápida, change-up, curva e o slider. As bolas de efeito dele são muito boas, né? Sobretudo a bola de curva e slider, e por isso ele tem um desempenho tão bom contra canhotos. E os Blue Jays, inclusive, acabaram tirando aí o Nathan Lux, por exemplo, do time, para deixar o David Schneider abrir o ataque dos Blue Jays, botando mais destros. Mas o Edson Barger tá lá, o Andrés Giménez também. Springer rebateu antes do jogo na gaiola para ver como que ele se sentia e se mexendo um pouquinho no campo. E os Blue Jays demoraram pra caramba pra soltar a escalação. Soltaram a escalação menos de 2 horas antes do começo da partida. O normal do beisebol é 3-4 horas antes. Não tem uma regra assim, que nem no futebol, que é 1h15 antes, 1 hora antes, dependendo do campeonato. No beisebol você costuma soltar no meio da tarde. E os Blue Jays deixaram para mais em cima da hora e colocaram David Schneider em primeiro, Guerreiro em segundo, Bob Bichette em terceiro. E era sabido que os Blue Jays estavam demorando para anunciar a escalação, porque eles estavam tentando até na última hora fazer um teste e ver se o George Springer se sentia confortável para jogar. Já tinha acontecido isso ontem também, então não é uma surpresa. E nesse caso, as duas comissões técnicas até ficam em contato para deixar claro que não há nenhuma sacanagem, né? O time não está querendo aparecer com alguma surpresinha assim. os Dodgers tinham bem noção em qual que era a questão. O que é mais importante é definir e anunciar o arremessador titular. Isso, que normalmente é já na pior das hipóteses, na noite anterior já é anunciado. Quarta temporada do Schneider no comando dos Blue Jays para o Dave Roberts. Essa é a décima e pela quinta vez ele está na Série Mundial com o título em 2020 e depois também em 2024. Dois títulos, dois vices por enquanto para o Roberts. Time no campo, Dodgers com a defesa armada, o Blake Snell pronto no montinho. O Schneider é o primeiro no bastão. Swing no primeiro arremesso. A bola tá voando pra longe no campo esquerdo. E aquele abraço! Começa com tudo o Toronto Blue Jays. Primeiro arremesso. Davis Schneider girando o bastão. Blue Jays 1-0. Será que valeu a pena colocar o Davis Schneider para abrir o ataque no lugar do Nathan Lux? Que paulada, muita agressividade. E foi uma bola rápida na parte alta da zona de strike, na parte interna. O Davis Schneider muito rápido. Você viu o Snell até um pouco desconcertado com essa. E olha, isso ajuda, hein? Pro Snell, que já vem de uma partida ruim, você já começar o jogo tomando uma dessa na cabeça. Já tem outro destro no bastão, Guerreirinho, primeiro arremesso lá dentro, strike 1, já tá 1-0, Matanaka. É, com certeza. Olha, se ontem o Blue Jays tomou o pré-treino, falou que tomou café pra entrar no jogo depois daquela maratona que foram aquelas 18 entradas, hoje também a mesma coisa. O Guerreirinho, aquele abraço! Três arremessos, dois home runs! Vladimir Guerreiro Júnior, o oitavo dele nos playoffs, 2-0 no jogo 5. Não estão deixando o Blake Snell respirar. Não estão deixando o Blake Snell respirar. Mandou de novo uma bola rápida, mandou duas seguidas, né? A primeira muito boa, no cantinho baixo, manda um pouquinho mais alta. E o Guerreirinho vai, essa não tinha nem dúvida, né? Não tinha nem dúvida. Nem deu pra mostrar o replay do Schneider ainda? Não. Acumulando ali os replays de home runs, não é para quem chegou agora, perdeu ali o começo do jogo, não é reprise de outros momentos. Realmente já saíram dois home runs, duas pancadas, muito bom, swing perfeito agora do Guerreirinho também, para já colocar 2-0 e deixar o pessoal ali preocupado com o Blake Snell no montinho. Bob Schett pro lado esquerdo, é foul ball. É a primeira vez que o Los Angeles Dodgers sai perdendo. Não, e é difícil porque o ataque do Dodgers, ele não tá muito bem. Então, assim, cada corrida é importante eles evitarem, porque o ataque não tá conseguindo produzir. E já duas na primeira entrada, não tá começando com vida fácil esse jogo 5. E já que chega a informação, se isso já aconteceu antes na história da Série Mundial. Home runs dos dois primeiros rebatedores em um jogo. 0-2 contra o Bob Schett. Os destros empilhados em sequência no topo da ordem do Toronto Blue Jays. Schneider, Guerreiro, Bichette, o Kirk vem depois. É, essa daqui é a primeira vez na história. Primeira vez na história que um time abre um jogo de Série Mundial com dois home runs nos dois primeiros rebatedores. Olha, isso não deu nem tempo para reprisar o home run do Schneider. Acho que quase a jaqueta também, quase não deu tempo de passar a jaqueta pro Guerreirinho. É, o Schneider já tira e já entrega direto. Voltou nem pro cabide. Swing no vazio. Strike 3, primeira eliminação. É, agora foi bem o Snell. E acho que o Snell vai ficar fugindo um pouco dessa bola rápida. É, ele só mandou bola de curva e change-up. Um change-up muito bom ali para terminar o duelo. Porque, olha, a bola rápida dele, né, já se deu duas corridas em três arremessos. É, no duelo ele usou muito ali a parte de baixo da zona também, porque qualquer coisa um pouquinho ali pra cima já tomou duas pancadas, então vai deixar o Blake Snell ali bem atento, bem alerta pra esses próximos confrontos. Alejandro Kirk. Foul ball. E aí tem um dado legal também do home run do Guerreirinho, que foi o oitavo home run dessa Série Mundial batido por um jogador que nasceu fora dos Estados Unidos. 3 do Otani, 2 do Kirk, 1 do Teoscar Hernandes, 2 do Guerreirinho. Contato do Kirk, bola vai para o campo central. Terceira rebatida para os Blue Jays. Pari, bola ficou pendurada. Foi um slider, né? Dessa vez até foi uma bola de efeito, mas ficou mais de novo, né? Ele vai com um arremesso anterior muito bom no cantinho. Como no caso do Guerreiro, ele, o seguinte, vai um pouco mais alto, toma pancada. Claro, dessa vez não tão forte, mas o Kirk chegou em base. E as séries mundiais que mais tiveram home runs de jogadores de fora dos Estados Unidos foram as séries de 2017 e 2019. Pro chão, baixo, chance de double play, segunda base, um, primeira base, dois, double play. Sai do topo da entrada. O Blake Snell, mas sai tomando dois home runs, tomando duas corridas. Os Blue Jays estão conferindo no replay se o Varsho tá salvo ou não, vão desafiar. Toronto desafiando a jogada na primeira base. Bom, o Varsho tem VAR no nome. Foi bem próximo. Olha, é, mas... Toronto is challenging the alcohol at first base. Sei lá, pra mim nenhum. Nessas imagens que a gente tá vendo, nenhuma nem tem uma definição. Ah, essa daí talvez, hein? Mas nenhuma tem uma resolução boa o suficiente pra. Espero que, eu, que o pessoal na cabine lá em Nova York tenham imagens com uma definição melhor até. É, não sei o que aconteceu, porque a imagem tá boa aqui, mas. As do replay? O replay não. Com base nessas imagens, eu não desafiaria. Agora parece estar um pouco melhor. Olha, que difícil. É essa imagem que a gente acabou de... Não essa, anterior, é a que mais me deixa em dúvida. Voltaram atrás. Ele tá pisando e a bola tá fora da luva ainda do Freeman. Então a entrada continua. E o Blake Snell segue no montinho. Third baseman number 22, Ernie Clement. E o dugout do Blue Jays foi bem ousado, porque ainda é a primeira entrada, eles estão ali na vantagem, já foi ali arriscar o desafio, né? Porque na primeira entrada você já perdeu um desafio, pode ser até prejudicial ali mais pro final da partida, mas conseguiram manter os dois desafios ali porque conseguiram reverter a chamada. São dois desafios por jogo. Se você acerta o desafio, você mantém os dois desafios. Se você erra o desafio, você perde um deles. É. Um outro jeito de falar é, você tem direito a perder dois desafios. Não. Exatamente. Se você continuar ganhando, você pode ter 1 milhão de desafios no jogo, desde que você continue ganhando sempre. E aí, se você perder dois desafios, você ainda pode chegar pro árbitro e falar, ó, eu sei que eu já desafiei duas vezes errado, mas os caras falam lá que dessa vez tá certo. Então confere, por favor. E os árbitros, se eles ficam na dúvida ali, eles conferem, porque não querem que tenha uma decisão errada influenciando o desfecho da partida. Ernie Clement tá no bastão, o Varsho fica na primeira base, o Clement rebate pela primeira vez aqui na alta, na primeira. E é só a segunda vez na história em qualquer jogo de playoff que um time tem home runs back-to-back, home runs dos dois primeiros rebatedores. Lançamento para cima da base e agora eliminado o Varsho. Dessa vez tá pego mesmo. Tentou roubar a segunda base e o Will Smith tava de olho. E agora a alta da primeira chega ao final. Na baixa da primeira teremos os Dodgers. No bastão teremos o Otani rebatendo primeiro, já com a vantagem para os Blue Jays. Schneider, Guerreiro, 2 para os Blue Jays, 0 para os Dodgers.